Wilson. Rádio.com. Rios. Rios. O Rádio.com. O rádio. O rádio chegou ao futuro. Riosulradio.com. 18 horas. Máquina do tempo ativada e pronta para ser ajustada. Ajuste concluído. As melhores pistas de dança do passado. Ignição. Boa noite, no ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente pra você na rádio que chegou o futuro. Uma hora com mixagens e apresentação, DJ Marcandi. O programa oficial do pré-aquecimento, da pré-balada, pra você se pré-aquecendo aí pra sair daqui a pouco. Afinal, hoje é sábado, ninguém é de ferro. Todo mundo merece um pouquinho de lazer, não é? Então, sabadão, né? Vamos esquentando as turbinas com chave de ouro. Information Society Walking Away é a que vai começar o programa de hoje. E tem aí Mantronix, Kathy Dennis, Michael Jackson, Konkan, The Human League, OMG. Olha o programa hoje, como sempre, né? Tá recheado de pérolas, coisas bacanas que você não ouve há muito tempo, ou de repente até ouve, mas quer ouvir de novo, né? Mixadinho, então, melhor ainda. Então, tira a mesa do lugar, aumenta o volume e deixa o resto comigo. Flash House. Get up and go. Walk, do not run. I'm not gonna spend my life being a color. You agree with me? Change your mind. yourself now? Do you recognize the girl? The one who broke a thousand hearts, terrified the world. Pandora's Box, essa enchia a pista fácil, fácil na época, tá? Era um trunfo dos DJs. É uma música feminina, né? Então, chamava a garotada, né? Chamava as minas pra pista e os valetes iam junto, né? Também tivemos aí The Human League, Don't You Want Me, com Ken, Harry Houdini, Michael Jackson, Black or White. Kathy Dennis, Just Another Dream, Mantronics, Factory Wondrous, Got to Have Your Love. Começamos o Flash House de hoje com Information Society, Walking Away. Esse só foi o primeiro bloco do programa, então significa que ainda tem mais Flash House pra rolar, não saia daí. Você está ouvindo Flash House. Vem aí, Rio Sul Rádio Duetos. Os encontros mais prováveis. Também os mais improváveis. You're so believable. You're so unbelievable. Rio Sul Rádio Duetos. Em breve. 18 horas e 36 minutos. O mundo muda todo dia, toda hora, todo minuto. E é claro que saber inglês faz toda a diferença. Mas o jeito que o seu filho aprende a falar faz mais ainda. É por isso que na cultura inglesa, o seu filho fica fluente além do inglês. Aqui ele também fica fluente em criatividade, colaboração, comunicação e senso crítico. Coloque seu filho na cultura. A gente não é só um curso. É uma escola de inglês que prepara para o mundo. Matricule-se. Acesse culturainglesa.net. Cultura Inglesa. Um mundo pela frente. Nova unidade em Barra Mansa. Telefone DDD 24-3401-0292. E em Resende, 3321-2270. Cultura Inglesa. Voltamos a apresentar Flash House. Just what is it that you want to do? Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do. Well, when, baby? Let's go. We're going to have a good time. We're going to have a party. E o segundo bloco do Flash House vai começar com Loaded, Primal Scream. Curioso. Se você presta atenção na letra, né, é uma coisa meio rebelde, né? Ela diz, é apenas isso que você quer fazer? Nós queremos ser livres. Nós queremos ser livres para fazer o que quisermos fazer. E queremos chegar chapados. E queremos nos divertir. E blá, blá, blá. O curioso é que em 2014, a NME colocou a música no número 59 na lista dos escritores das 500 maiores músicas de todos os tempos. Mas se você não prestar atenção na letra, você percebe rebeldia nela. E é com ela que começa o segundo bloco do Flash House de hoje. Aumenta o volume. Love is everything you do. Open.

playing me deja vu, like a radio tune. I swear I've heard a cheat. Is it something real, or the magic I'm feeding off your fingers? Dancing on ice, and she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gather for the feast. They stab it with their stealing knives, but they just can't kill the beast. The last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. But that said, the nightmare we are programmed to receive. You can check out any time you like, but you just can't never leave. Yeah. Deus. Billy Idol, Eyes Without a Face. Parece que ele diz ajudar o peixe, não é? Eagles, Hotel California, Donna Summer, State of Independence. Duran Duran, Come Undone, Inya e Deep Forest com Sweet Lullaby. Falco, Rodney Amadeus. Culture Club, Love is Love. Primal Scream, Loaded. Conforme eu tinha contado a historinha da música lá no começo do set, né? Foi um set diferentinho, né? Deu uma diminuída no BPM, deu uma relaxadazinha, mas não deixou de preparar você pra balada, hein? É sabadão e não se esqueça disso. O Flash House fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem, se Deus quiser, eu tô de volta. Um grande abraço e fui! O passado de presente pra você. Flash House. Rio Rádio Serviço. Água é vida. E vida não se desperdiça. Evite regar as plantas nas horas mais quentes do dia. A água evapora antes mesmo de atingir as raízes. No inverno, regue o jardim em dias alternados e prefira o período da manhã. Use um regador ou uma mangueira com esguicho tipo revólver. Procure molhar a base das plantas, não as folhas. E você pode diminuir a perda de água se usar coberturas como folhas ou palhas sobre a terra dos canteiros. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. 19 horas e 11 minutos. Depilar-se sempre ou para sempre? A Fisiobelle tem a solução. Depilação a laser. Pele lisinho o ano todo? É com a Fisiobelle. Fisiobelle. Resende Shopping, sala 408. DDD 24-3354-3993. Fisiobelle. Você está conferindo a programação da Rio Sul Rádio, através do nosso site e de diversas outras plataformas. Disponível também no Online Radio Box e no MyTuner. Lembrando que você pode conferir os programas do fim de semana da rádio no podcast.riosulradio.com. Boa noite! Are you ready to take my hand? All alone in the flame of doubt. Are we going to lose it all? I could never leave you in the city lights. I could never be storm in your eyes, the storm in your bright eyes. All alone in the danger zone. Are you ready to take my hand? All alone in the flame of doubt. Are we going to lose it all? Love came in between in the city light. All the iris in the stars in your eyes, the stars in your dark eyes. All alone in your danger zone. Are you ready to take my hand? All alone in the flame of doubt. Going to lose it all. Let's put some light into our lives. Let's keep the storm that's in your eyes. Let's put some light into our lives. All alone in the danger zone. Are you ready to take my hand? To lose it all. to lose it all.